Whiskey Juliet, sehr. Prosiga, Whiskey Juliet, sehr. Muito bom dia. Whiskey Juliet Sierra solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Whiskey Juliet Sierra autorizada, início do reboque. Chame para ingresso no pátio 1. Chamará para ingressar no pátio 1 no Juliet Sierra, grato. Corre Whisky Juliette Sierra na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 03. Está livre, ingresso no pátio 1 e reboque até a ponte 3, Whisky Juliette Sierra. Juliette Sierra, ciente, grato. Uísque Juliette Sierra informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 03. Grato, bom dia. Cliente, bom dia. Torre Salvador, gol no 271, no centro da Fox Front. Gol no 271, no front para Copia. Confirma, front Copia, 271. Gol no 271 para Recife, autorizado nível 390, via Peruísque 58. Decolagem da pista no zero, com primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5532, gol no 271. Ciente, foi autorizado Recife, via Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda, Pulca, Aracaju. 1935 o controle, 5532 o transponder, gol 1271. Gol 1271 correto, chame pronto para o pushback e chamamento. Chama na cola pronto, gol 1271. Whisky Juliette Eco. Prossiga, Whisky Juliette Eco. Bom dia, Torre. Whisky Juliette Eco solicita autorização de reboque da aeronave do Pai 3 para o Pai 1 no Pai 1 no ONU. Autorizado, Whisky Juliette Eco, agilizando na medida do possível. Ciente, Juliette Eco, agilizando na medida do possível.